fui eu. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Adriene Andrade, em Iporá, Goiás, ouvindo o nosso programa. Todos vocês, amigos de Iporá, muito obrigado, meu abraço carinhoso, viu? Minha querida Betinha Valadares, em Goiânia, também ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Meu amigo James Rodrigues, em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Meu amigo Franco Nero, Rádio Liberdade FM, em Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Marli Silva, em Bom Jesus do Galho, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Lia Honório, em Belo Horizonte, capital de todos os mineiros, ligada no nosso programa. Meu amigo Samuel Floresta, em Uberlândia, Rádio Odia FM. Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito agora, Luan Santana, Cê Topa. Cê topa, simbora. Cê topa. Joga na palma da mão. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um frio em bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um frio em bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Ei, ei, ei. Ô Marlinha, chega aqui. Quero saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora? Então vem. Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de amor. Frio de agosto, imagina. E aí? Você topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, frio de agosto. E aí? Você topa? Ah, engraçado, né? Ouvimos aí com o Luan Santana cantando Cê Topa. Quando eu estava anunciando o Luan Santana, meu celular tocou e vocês viram que o toque do celular é a minha música, né? Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Portanto, quero fazer esta sugestão a vocês, viu? Coloque Quero Você Pra Mim, Diego Valadares, no toque do seu celular, vai ser muito legal. Quando alguém te ligar, aí a galera que estiver por perto ali vai ficar ouvindo, né? E dançando e cantando com Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Isso não é bom? Ótima ideia, fantástica, né? A minha querida Rosiana Oliveira, em Roda Velha, Bahia, ligada no nosso Mundo Sertanejo. Um beijo para vocês aí, muito obrigado, viu? A Daniela Franzini, em Taboão da Serra, São Paulo, também ligada no nosso Mundo Sertanejo. Pedro Paulo e Matheus cantam Meu Jeito de Amar. Olha, cada canto do meu coração parece ter uma placa com seu nome.

jardim do amor. Do nosso amor. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.